Robson. Parece que não foi dessa vez que eu te vi dançar, que eu pude amar. Robson. Me sinto um menino de novo, perdido na vida, nas vidas, vivendo a dos outros. Será que vai acabar? Tudo que eu fiz, eu vejo que faço de novo. Me sinto tão tolo. Onde isso vai me levar? Nunca mais eu peço por nada, nada. Só quero um caminho de volta ao fim dessas vidas e a chance de achar a saída, fazer uma nova. Corri bastante pra poder ficar contigo, e agora as portas que eu abro me levam pra longe, pra longe do início. Robson, te prometo, deixa a porta aberta, porque numa noite dessa voltarei. Faço tudo, não tem muro que eu não quebrarei. Prometi o mundo, então te juro eu voltarei. Esse mano é o que eu gosto, posso chamar de gay. Os goi nem mais me encosta, mano, eu me encontrei. Se tu quer achar a resposta, então eu te darei. Te darei, te darei. Ali.